Eu sou Mix, solta som. Vamos assim então, saudade, bora. O nosso parceiro Adriano, nosso amigo Danilo, curtindo aqui com a gente. Só as balas, meu pó de grilo. Vai curtindo, velho. Fica. O nosso parceiro Eldes também pra gente, o nosso parceiro Nico também com a gente, os nossos primos também com a gente. Valeu, garota. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Alô, Nara, aquele abração pra você também. Tá com a gente, tá curtindo. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora, Mara. DJ Joanilson Mix. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. O nosso parceiro Benedetto da Benalha Vigia, obrigado pelo carinho. Obrigado de vigia com a gente, obrigado pelo carinho. Bora, Galo, cadê você, garoto? Aproveitar os momentos. Então. Que há tempos incertos. Torna tudo concreto. Olá, saudade, saudade, saudade. Nossa, muito querida, Pedro, galera com a gente. Equipe tá na racha, meu irmão, obrigado, viu? Tá com a gente, valeu. Eu não resisto sua tentação. Como é que é, hein? Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. O BG também aí, nossos perigosos também com a gente. O BG, Iana. E aí, Nila com a gente, obrigado pelo carinho, viu? Vale bom, valeu. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. E tá chegando o próximo dia 7 de julho. O festão dos Super Garotos. Demais pro meu coração. E quem toca aí é Super Bicho, meu irmão. Festão na mão, viu? É demais. Olá, saudade! É tão lindo o amor E tá chegando o primeiro bingão aí da Vila São Santo André. No próximo dia 5 de agosto, o bingão aí de uma moto e mais valiosos prêmios, viu, gente? Pode crer. Dia 1º. Opa, desculpa, perdão, dia 5 de agosto, meu irmão. Mas tão bacana aí, viu? Pode crer. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Curtindo saudade, saudade, meu irmão. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece você no louro do burralho, só de boa, né, louro? De boa ali pro nosso House Mix. Abraço, meu irmão. É com a gente, bora. Vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Tira gosto, já estão aqui, meu irmão. Não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim. O nosso amigo 7M com a gente. Um abraço, meu irmão. Abraço, amigo, grande abraço, passando Capela também. Nossa Capela da Latina, meu irmão. Grande abração. A só de boa, meu brother. Vai curtindo a saudade, meu irmão. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá, meu bem, eu te amo. Nosso amigo Kenneth, também o Igor. A gente vem da família, os primos. Obrigado pelo carinho, viu? Mas logo. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. A nossa produção aí do Blackstone, meu irmão. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo, coisa e tal. Já avisando a galera, no próximo final de semana, o nosso Tamaraty chega em São Caetano, aí no Clube Marítimos, meu irmão. Aí no domingão, a gente vai até Colares, na sede do São Pedro, meu irmão. Festão, viu? Porque tudo na vida me leva a você. É o nosso Ita na parada, meu. Isso tudo é normal. Então. Oh. Vai curtindo, saudade mesmo, vai! Quando der eu saber nesse instante por onde ela anda. Onde ela anda? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Nosso amigo Valdir, no perigo a gente. Acabou de chegar, seja bem-vindo, vem, garoto. Sinta a sua vontade. Sabe. Então traga. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Saudade, meu brother. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Itamaraty! O som referência da região chegou. Esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Abraço, Tamaraty, no sexto Festival do Pescador. Aqui, meu irmão, Chapada Bragança. Vai curtindo, vai. Passarinhos, já viva. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. O Ivan já na marca, né, Ivan? Vai lá buscar ela, passarinho. Saudade, vai curtindo, vai! Itamaraty! Aquele dia de prazer, oh, oh, quando a gente fez amor. Obrigado pelo todo carinho, toda a galera da Belada e Vigia. Obrigado por ter a galera com a gente. Segue sempre aí. Vem pra vigiar esse festão maravilhoso. O festão dos pescadores. Aqui, meu irmão. Em Bragança, é. Aqui em Chapada. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Se vê. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Saudade, saudade, vai curtindo, viu? Não ter que chorar, vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. O nosso parceiro Capela, o Rival Grande Capela com a gente. O Festival da Latina, que abraço, viu, garoto? Parceiro 7M, que abraço, viu? Tá com a gente, tá curtindo. Amor, aquele dia de prazer. Logo semana que vem, meu irmão, estamos em São Caetano de Oliveiras, no sabadão. E no domingo, vamos até Colares, viu? Te prepara, meu irmão. É o solzão do Itamaraty. Saudade, segura! Vai curtindo, vai curtindo. Vai. Você vai me chamar. Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Música. nosso sexto festival do pescador. E claro, meu irmão, aqui em Chapada Bragança, o solzão do Ita Letona, meu. Abraçar seu travesseiro, você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. A gente vai levando uma sequência bem diferenciada, meu irmão. Logo mais, muita coisa boa ainda pra rolar pra galera. Só na banda, só na banda. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Saudade, saudade, vai. Pra quem lembra dessa aqui, pra quem viveu a época, meu irmão, pensa numa música boa. Levo bom, vai curtir, vai. Então, não sei o que faço sem você. Te quero de volta só para mim. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites sempre assim. Seu jeito calado, seu modo de andar, seu beijo molhado e o brilho no olhar, são coisas que tocam profundo, agitam o meu coração, e choro baixinho a dor da recordação. Forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. O meu parceiro Edson também com a gente, pro grande pé de gancho. Abração, meu irmão, tá com a gente. Abração, viu? Vai curtir, né? Vamos bater com uma sequência bacana aí, de um marcante pra galera também. Vou deixar uma sala saudade, meu irmão. Vai curtindo por aí, vai. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. O nosso parceiro veterano também com a gente. Aí na banca do nosso amigo Capela. É pra ser um veterano. Com a gente. Bora saudade, olha a saudade, bora! Agora sim me dá vontade de tomar uma, meu irmão. Eu quero que você me deixe em paz, pois seu amor eu não quero mais. O que você fez foi tudo tão ruim, e o nosso amor já chegou. Eu sou do Vá Proteção, um pacote aí na banca do nosso amigo Capela, legal? Pode crer. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. E vai fazer? Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra. O nosso parceiro Naldo com a gente, abração, Naldo. Só de boa, vai curtindo pra mim, irmão, vai. Saudade, meu irmão, desse jeitinho, vai. Eu sou o Zaldo Itamaraty tocando desse jeitinho pra você. Aqui no sexto festival do pescador, meu irmão. Vai te preparando, vai, vai curtindo, vai. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Fala seu time, bora, garoto. Faça o que quiser. O que tu vai fazer? Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terás. Faça o que quiser. Vou procurar outra. Atenção, rapaziada do Bahia, providenciar um pacote de cerveja pra equipe, tá na racha, aqui na frente do nosso comando, legal? Com gentileza aí, rapaziada do Bahia, legal? Se ela não presta, não esquente a cabeça, saudade, rapaz. Mande ela embora e vem logo uma outra atrás. Aceite um conselho de um homem que sabe viver. Olhe bem no espelho pra poder dar valor a você. E não deixe que ela faça você de bobo, rapaz. Mostre também a ela que você é capaz de esquecer. Não chore nesta mesa, porque nada vai adiantar. Eu falo com certeza, mulher e cerveja em todo lugar. Eu falo com certeza, mulher. Se ela não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Aqui está novo Itamaraty. Aqui está novo Itamaraty. Vamos você então chegando no shotzão, vai curtindo por aí, vai dançando, meu irmão. Vai curtindo, vai. Subi no olho, veio um cara me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei quadro e aquela confusão. Atenção, garçom, não chega aí, apetite aí. A equipe tá na racha, legal, garoto? Pacote de cerveja pra eles aí, legal? Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Nosso parceiro Capela tá com a gente, obrigado, Capela. Um abraço, meu irmão. Tá de boa, nosso Capela da Latina, meu irmão. É? Subi no ônibus, veio um caba me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou, isso é difumação. Mas a cabeça dele parecia um zeppelin. Tudo que falava, olhava pra mim. Ele era careca e usava um vestidão. Quando ele falava, era aquela confusão. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Dá uma passada do bairro pra fechar o pacote aí pro nosso amigo Valdir. Aí do Peri, legal? Pode ir. Subi no ônibus, veio um caba me falar. Coronel, preste atenção, toma um pau pra te cheirar. Eu peguei código e aquela confusão. O motorista me falou. Isso é. Mas a cabeça dele parecia um zeppelin. Tudo que falava. Olha a giração. Ele era careca e usava um vestidão. Tá segurando! E tá chegando o primeiro bigão da vila, meu irmão, de Santo André. No dia 5 de agosto, o bigão de uma moto e mais valiosos, meus, viu, gente? No próximo dia 5 de agosto. Isso é. Cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Tome shot, shot, shot. Quando eu aperto essa cintura de vilão, fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os olhos quando eu sinto seu calor, pois seu corpo só foi feito pro cochilo do amor. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, bora, cintura de menina, vem cá, meu coração. Vem cá, cintura fina, cintura de vilão, cintura de menina.

da seresta molhadinho de suor. A gente pega as menininhas, chamega a noite toda, coitadinha da fichinha. Eita, meu irmão! Que coisa boa é dançar forró na casa da... Bora! É com a gente, curtindo, está de boa. Obrigado pelo carinho, viu? Bora, meu! Chamega a noite toda, coitadinha da bichinha. Que coisa boa é dançar forró na casa da seresta, molhadinho de suor. A gente pega as menininhas, chamega a noite toda, coitadinha da bichinha. A noite toda é calor, e morenas, a casa da seresta fica na pereira. E aí, DJ Jonilson? E aí, meu? Solta som! Bora curtir assim, bora, chega, bora! Rapaz, curtir, cada um aí, velho. Nosso amigo Vando também com a gente! Nosso amigo Surucuá com a gente, obrigado pelo carinho! Nossas embarcações, obrigado pelo carinho, viu, garoto? Tá com a gente! Nosso Surucuá, meu irmão! Vai curtindo por aí, vai! Então! Mas o Lulu e o Toca estão sem saldo, meu irmão. Eita! Será que é hoje, meu irmão? Bato um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Como é que foi, hein? Cheio de desejo, sente tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo, será meu? Foi muito bacana, quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal de Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Obrigado também a toda a receptividade aí, a nossa rapaziada aí da nossa direção da festa. Obrigado também nossas cozinheiras, as pessoas que sempre também dão aquele apoio moral pra gente. O nosso muito obrigado, viu? E toda a família da Maraty, valeu, de coração, eita! Bato um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Final de semana que vem, meu irmão, no sábado estamos em São Caetano e no domingo iremos até Colares, meu irmão. Te prepara, meu. Cheio de desejo, me sente tão envolvente. E o corpo, hein? No teu corpo quente. Aquele teu jeitinho. Passando bem com a gente, só na mão, bora, capela, bora, garoto. Tô tomando uma, meu irmão. Foi muito bacana, quero outra vez contigo. Dizendo, né? Tá na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Acho que vida bem com a gente, tá na racha. Mas já já te toca pra vocês, viu, irmão? Enquanto isso, a gente vai levando só na manhã. Vai aguentando por aí. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer vai curtindo, vai. Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando, e os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Entroncamento. Bora, Baiana, bora, Baiana. Uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Alô, Tuca, você foi agora, meu irmão. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu

decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Aí dança, viu? Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Itamaraty! Jonilson Mix! Ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Então se vai. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu te sigo. Obrigado também da nossa equipe de segurança. Vamos falar da segurança aí desse evento maravilhoso. Obrigado a todos vocês, toda a equipe de parabéns aí. É tipo e de tipo de problema, legal? Pode crer. Então vamos curtir, meu irmão. Então. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Manda 007. Ser a sua amiga e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E tá chegando no próximo dia 3 de novembro o primeiro vingão da família. Mineiro, isso? Aí toca borrar o Sousão no Super Metrô. Apoio total. Pra casa. Aí da família Pinheiro. Pode crer. Da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar? Conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, é justamente. Já eu toco a sequência que dá sede, meu irmão. Vai te segurando por aí. Que eu não quero que aconteça. Então só a amizade me esqueça. E daí você só me diz, né, meu irmão? Como é que vai ser, hein? Estamos gravando tudo ao vivo, gente. Tudo registrado aí. Próximo momento aqui, pela sexto festival do Pescador, legal? E tá chegando o terceiro aniversário aí. Oi, eu vou responder só oi. G Vazio, no dia 7 de junho. Aí com o solzão do Surdão Saldi, garoto. Isso mesmo, é. Aí curtindo, é. 007. Bora, capela, bora, garoto. Bora tomando, bora bebendo. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? E tá chegando também o primeiro bingão da Vila Santo André, no próximo dia 5 de agosto. E o bingão de uma moto e mais valiosos prêmios pra galera aí, com certeza. No próximo dia 5 de agosto, festão de Santo André, meu irmão. Te prepara, vida. Opa! Beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Nosso amigo Felipe e o Adriano, a gente, Lupeço também. Valeu, garoto. Um abração. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então só a amizade. Peguei, então diz, vai, garoto, vai. Segurando, garoto. Você de lá e eu de cá. Olhando, né, Bê? Olhando mesmo o céu. Que distância cruel. Assisto o tempo passar. Tento me dispersar. Bora, meu compadre, já registrou tudo por aí, meu irmão. Pode crer. Vamos lá. Bora, Baiara. Do meu coração só quer te. O Toca apaixonado, né, Toca? E a outra. Yes, só você. Eita, Toca. Não tem